te avisei. E se não fosse presente, ia virar passar. Quando você me ver com alguém do meu lado, o choro é livre. E o choro é livre. Diz! E o choro é livre. E quanto que eu me doei, e as chances que eu te dei. Cheguei a perder as contas, vezes que eu voltei. E de tanto chorar, você pode se afogar. Diz! E o choro é livre. E quanto que eu me doei, e as chances que eu te dei. Cheguei a perder as contas, vezes que eu voltei. E de tanto chorar, se afogar. Joga a mãozinha pra cima e canta, vai. Joga a mãozinha. Outra. E eu te avisei que eu quero. E se não fosse presente, ia virar passado. Quando você me ver com alguém do meu lado, e o choro é livre. E o choro é livre. Canta pra mim, vai. Cheguei a perder as contas, vezes. E de tanto chorar, você pode se afogar.